Faz uma obra na nossa vida, Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar algo para cada um de nós. Vocês vão ver. Acharam aí na sua Bíblia? Acharam aí? Capítulo 20, do quinto livro da Bíblia. Veja ali, versículo 1. Diz assim. Deuteronômio 21. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo. Você viu, primeiro era o sacerdote. Os oficiais falarão ao povo dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outro a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outro a desfrute. Qual homem que está noivo de alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa, a primeira coisa desse momento. Se você não tem fé, você não vai a lugar nenhum na sua vida. Amém? Se você não tem fé, pode ser até mesmo a fé natural. Por exemplo, se tu vai embarcar num ônibus ou mesmo aqui no metrô, tu tens fé que tu vai chegar ao destino, não tem? Ou alguém, se eu tenho certeza que esse trem não chega em Porto Alegre, ele vai descarrilar no meio do caminho. Se você está tomado de medo, você não embarca no trem. Ou se você tem que andar de avião e você tem muito medo, você vai perder uma linda viagem. Porque você tem medo de avião. O medo vai nos paralisar, ele vai em todas as situações da vida nos amarrar. Você percebeu aqui? Porque quando a gente anda com Deus, obrigatoriamente tem que ter fé. Porque se não tem fé, você ofende a Deus. Você, em outras palavras, está dizendo: Deus, o Senhor não é capaz. O Senhor não tem condições de me guardar, de me proteger ou de me levar ao destino. Veja que aqui eles tinham acabado 40 anos de deserto e estavam entrando em Canaã. Chegando às portas de Canaã, Deus disse: haverá muita guerra lá dentro de Canaã. Vocês vão chegar em Canaã e não vão chegar lá e vai ser um passeio para tomar Canaã. Canaã tinha 7 povos diferentes habitantes lá, já que morava há muito tempo. E um dos povos, em especial, era um povo extremamente guerreiro e forte. Como é que chamava o nome deles? Eles até, o pessoal de Israel foi espiar a terra e 10 dos 12 espias voltaram apavorados. Que eles encontraram uns homens gigantes. Eram os filhos de Anaquins. Eram uns homens de 3 metros de altura. Quem é que vai brigar com um cara desse? Hein? Tu tem coragem? Claro, a princípio, humanamente, não. pois Israel ia enfrentar muita dificuldade. E aí, se você vê o título na sua Bíblia, é assuntos referentes à guerra. Israel entraria lá, teria muitas guerras, e o primeiro versículo já diz, olha o seguinte, vocês vão entrar, vocês vão enxergar, vocês vão ver cavalos e carros. Tinha uma lei em Israel, Deus mandou Moisés escrever, está aqui no Deuteronômio, proibindo Israel de ter cavalos. Tem algum pecado no cavalo? Não, não é isso. Porque os povos guerreiros usavam cavalos e eles estavam então dominando a técnica de guerrear com cavalo. Eles automaticamente seriam vitoriosos. Olha, um homem guerreiro vem de cavalo para cima de um pedestre. E Deus disse, Israel não vai à luta com cavalos e nem terá cavalos. Quem é que tinha cavalos? Os famosos egípcios, não foi? Quando Israel foi perseguido, tinha saído da escravidão, tinha entrado o mar adentro. Quem é que vinha atrás? Os egípcios com seus cavalos e carros de guerra. Eles vinham perseguindo o povo de Deus e, no entanto, sucumbiram no mar, porque Deus afundou cavalos e cavaleiros. E o seu povo passou a pé. Ao natural, uma pessoa a pé é muito mais frágil que um guerreiro a cavalo. Ao natural, é assim. Pois vocês percebem aqui que Deus disse, eles vão vir de cavalo, eles vão vir com carros, e eles serão mais numerosos que vocês. Você viu no verso 1 aí? No entanto, não temas. Quantas vezes você já se sentiu na vida, e pode ter chegado aqui hoje à noite, se sentindo muito inferior à sua capacidade de vencer a situação que está posta diante de ti. Entenderam o que eu estou dizendo? Quantas vezes na vida, é inumerável, não é? Não dá para contar. Quantas vezes a gente diz, Senhor, isso aqui está acima da minha capacidade. Mas Deus está dizendo, não tema. Sabe por que que Deus deixa acontecer coisas muito difíceis para nós? Coisas que passam a nossa capacidade de resolvê-las. Umas Deus deixa que a gente resolve, mas outras Deus põe um algo a mais. Para exatamente nós confiarmos nele. Se vocês observarem o que diz o verso, o final do verso 1. Não temerás essas pessoas que vêm com carros e cavalos. E que são mais numerosas, não tema. Por quê? Porque o Senhor, teu Deus, te fez sair do Egito. Deus já não tinha afundado carros e cavalos e cavaleiros? Já. Seria difícil para Deus repetir isso de novo? Não. Deus já não resolveu problemas grandes que estavam fora da tua capacidade? Alguma vez na vida Deus já fez isso? Só balança a cabeça, sim ou não? Sim, muitas vezes. Deus não mudou. E aí é claro que a gente espere que nós não mudemos para pior. O mesmo Deus que fez lá no passado, o mesmo Deus que já fez tantas e tantas vezes algo grande na nossa vida, é o mesmo Deus que está dizendo aqui, está contigo. Amém, irmãos? Israel devia se apegar no histórico que eles tinham com Deus. 40 anos eles estavam no deserto. Estava encerrando os 40 anos aqui. 40 anos não faltou pão. 40 anos não faltou água. 40 anos de noite tinha luz. 40 anos de dia no deserto tinha sombra. E se Deus mudou? Não, não mudou. Esse histórico, você tem histórico com Deus. Por isso que quanto mais você conhece Deus, mais você confia nele. Quando nós estamos balançando, estamos com medo, estamos em dúvida, é porque nós estamos ou esquecendo o nosso histórico, ou não temos histórico com Deus. Eu sei que cada nova luta, sabe qual é a tentação de cada nova luta? Que a gente não renove a fé. E se você não renova a fé, você é tomado pelo medo. Deus, volto a dizer, Deus não mudou. Então diz no versículo 2 que o sacerdote devia chegar. Quando os homens estavam se aprontando para a luta, o sacerdote chegava diante daquele batalhão, aquele exército de homens, e dizia para eles, venham aqui perto de mim. Não sei quantos mil talvez eram. E o sacerdote diz, não tenho medo. Por que que tantas vezes na Bíblia essa expressão, não temas, não tenha medo? Eu nunca contei, mas já me disseram que são 365 vezes a expressão não tenha medo ou não temas. E aí é bem sugestivo, não é? Então é uma para cada dia e você levanta de manhã e era bom estar escrito lá no seu quarto. Não temas. E você levanta no dia seguinte, não temas. E não temas, sabe por quê? Porque o medo gerado por desafios, por aparentes impossibilidades, o medo se renova. A gente está falando de fé, se renova, né? Mas o medo se renova também. Surge uma doença nova, o medo se renovou. Surge uma crise nova, o medo se renovou. Por isso, constantemente renovando a fé. Pois o sacerdote dizia, não tenham medo, não tremam, não se atemorizem. O aterrorizar-se é um medo potencializado, é um medo muitas vezes multiplicado. E o sacerdote está levando. Por quê? Porque Deus que nos trouxe até aqui, isso que ele está dizendo. O Deus que nos trouxe aqui, o Deus que afundou cavalos e cavaleiros, esse Deus está conosco para entrar em Canaã. Tu tem desafio na tua vida? Claro que tem. Você tem luta pela frente? Claro que tem. Mas não deixe o medo. Só tem uma coisa que vence o medo. Não tem em farmácia. Não é? Não tem nos hospitais. Não tem. É somente o que vence o medo está no céu. E numa medida que nós aumentamos nosso relacionamento com o Senhor, quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Mas quanto mais o conhecemos, também mais confiamos. O sacerdote estava ali diante do batalhão, infundindo, colocando neles fé, fé. Verso 4. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco para pelejar contra os vossos inimigos. E ele vai vos salvar. A abertura do culto foi com Isaías, capítulo 30. E lá, você lembra o que dizia ainda? Lá Israel decidiu não confiar em Deus. E ele diz, nós vamos montar em cavalos. E vamos escapar aqui do Egito fugindo com cavalos velozes. E Deus disse ali, velozes serão os cavalos dos vossos perseguidores. Salmo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos no Senhor nosso Deus. Você pode ter coisas na vida. Você pode, e eu quero que todos tenham abundância, fartura. Isso eu entendo que é da parte de Deus. Mas nunca confie nas coisas. Dinheiro. Ah, é bom ter? Claro que é. Se alguém disser que é ruim ter, não entendeu ainda o que Deus quer te abençoar. Mas tu não confia nisso. Isso é muito frágil. Isso escapa pelo meio dos dedos. E vai ter horas que não resolve nem ter um caminhão de dinheiro. E aí tem três tipos de pessoas aqui que foram dispensadas do serviço militar. Muitos aqui serviram o quartel, né? Serviram? Eu não servi lá na nossa cidade, o ano que era de a gente se alistar. Todas os jovens de 18 anos foram dispensados. Né? Então, eu não sei bem o que é, fui dispensado. Mas veja aqui, olha ali o que diz. Se uma pessoa construiu uma casa ou está em processo de construção, ela está liberada de ir à guerra. Vem cá, quem está fazendo a casa própria? É, vamos dizer, humanamente, um dos grandes sonhos da vida. É ou não é? Quando a pessoa está com a casa quase pronta, vem a convocação para a guerra. Qual seria o sentimento? Pode dizer aí, qual o sentimento? Pá, que droga! Agora que eu consegui a minha casa, vou para a guerra, de repente vou morrer lá, nem vou desfrutar a minha casa. Deus sabia que nós amamos a casa própria. Ele disse, tu está dispensado. Como Deus... Oh, veja, está aqui na escritura, Deus cuidando daquilo que nós gostamos. Deus dizendo, aproveita a tua casa. Ele está dizendo aqui, está liberado de ir à guerra. Deus é bom, né? Deus é bom. Veja o segundo tipo de pessoa que está liberada de ir à guerra. A pessoa plantou um parreiral, uma vinha. O parreiral vai levar 3 anos para começar a dar. Nos primeiros 3 anos era proibido os israelitas colherem as uvas. No 4º ano, era o ano, primeiro ano de colheita mesmo. E esse ano pertencia ao Senhor, porque era as primícias, tinha que dar para a obra de Deus. Então a pessoa ia desfrutar da vinha no 5º ano. Agora está chegando a hora de desfrutar a vinha. Tu já está louco para comer aquelas uvas e vender e ganhar um dinheiro. No 5º ano, vem lá o pessoal do serviço militar. Diz, meu amigo, nós estamos te convocando para você ir para a guerra. Qual é teu sentimento? Pensou? Qual é o sentimento? Raiva. Por que tinha que estourar uma guerra agora? Eu não quero ir. Se puder, vou me esconder até o homem que alista, os jovens ou os homens adultos, até que ele vá embora. Mas aí você é considerado talvez um desertor, um traidor da pátria. Por que agora, o ano que eu ia começar a colher as uvas para mim? Ele ia contrariado, da mesma forma que ia contrariado a pessoa que tinha recém feito a casa ou no processo final. Mas o mais contrariado vem ainda. O cara está noivo. Agora vocês riram, né? Noivo, louco para casar. Já preparou as coisas, está ali às vésperas do casamento. E chega a convocação para o serviço militar. Bom, agora eu vou pedir para as mulheres também, que sentimento você noiva tem? Se você fosse a noiva. Ninguém sente nada. Ah, todo mundo sentiu, mas estava ali reprimindo o sentimento. E os rapazes, então? Sentiram alguma coisa quando veio a convocação para o serviço militar, faltando 10 dias para o casamento? Horrível, né? Por que essa guerra agora? Deus é tão bom que diz, vai casar, rapaz. Vai casar, vai aproveitar a vida de família junto a 2. Deus é bom, vai desfrutar a tua casa. Vai desfrutar a tua vinha. Vai você, casal, desfrutar a vida de casal. É isso aqui, você está liberado do serviço militar. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia, teus irmãos dando os aleluia aí. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus não é contra as coisas naturais. Ele é a favor. Às vezes tem uns irmãos que parece que são tão espiritual que já são meio anjo. É ou não é? Não, a vida cristã, meus irmãos, ela é um relacionamento com Deus, sim, mas vivido aqui. Onde nós temos nossas casas, nossos carros, temos nossa família, esposa, esposo, temos nossos negócios, que desfrutar a vinha, vamos dizer, é negócio. Você pode ter tudo isso. Deus aprova tudo isso, feito da maneira correta, é óbvio. Deus não é contra as coisas naturais, porque Ele próprio criou as coisas naturais. Lembra que Israel estava entrando em Canaã e teria guerra e provavelmente alguns dos homens de Deus ali morreriam na frente de guerra. Porque quando a pessoa vai, ela tem que ir focada. Eles estavam expandindo o reino de Deus, eles tinham que ir focado. Eu não ia chamar um jovem pastor que está, por exemplo, por casar e diz, olha, tu tem que passar 2 anos lá na África, depois tu volta e casa. Eu não faria isso, viu? Acho que nem bíblico é, né? Depois dessa palavra não é bíblico, né? Acho que não é, isso é muito, talvez é uma exigência, eu sei que talvez a pessoa faria pelo reino de Deus. Mas talvez pode ir outro nesse momento. Para um trabalho difícil, de repente é um trabalho de risco. Pode outro, porque o Senhor está dizendo aqui na palavra dele que ele cuida dessas coisas naturais, que depois, passado esse momento, a pessoa vai servir a Deus. Ela não perdeu a prioridade. Deus está protegendo, você viu? Negócios, a vinha. Deus está protegendo família. Aqui no caso era o casamento. Deus estava protegendo, inclusive, a propriedade, a casa da pessoa. Deus estava protegendo. Não tem por que expor, então, a um risco a ponto de perder as coisas. Agora, o quarto tipo de pessoa que vai ser dispensado, esse é diferente. Verso 8. Pode olhar na escritura comigo? Os oficiais estavam lá, estão falando quem ia para a guerra, quem não ia. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo, agora temos um problema. Qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa para que o seu coração e o de seus irmãos não se derreta como o seu. Os outros, eu imagino, que iam para casa felizes da vida, não iam? Mas esse aqui, imagina um monte de jovens, homens, adultos. Quem é medroso aqui? Sabe que nenhum homem admite que é medroso, né? Às vezes estão se derretendo por dentro, o coração já está tremendo tudo. Mas não admite, o orgulho ele segura ali. Não tem nenhum homem medroso, né? Todos são corajosos. Quando dá um barulho no meio da madrugada, lá na casa, ele toca nela na cama assim, vai. É tudo corajosíssimo. E o pior é que ela vai, né? Mas irmãos aqui, os oficiais dizem, quem está com medo de ir nessa batalha? Porque uma pessoa com medo, ela atrapalha a si, mas ela atrapalha os outros. Medo é contagiante. Você sabia? Claro que você sabe. Se tem uma situação em que está muita gente com medo, de repente tu até tinha um pedacinho de coragem, mas lá pelas tantas o ambiente todo te influenciou e você tem medo também. Na verdade, o medo inicial nem era teu, era dos outros, mas entrou em ti. E você já viu quando tem alguém positivo ou corajoso e tem alguns com medo, de repente aquele que é mais para frente, ele já tem mais um e mais outro e mais outro e mais outro, quando vê, está quase todo mundo com coragem. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas estão num lugar assim e vai, por exemplo, num almoço e vai num restaurante, tem 4, 5, 10 amigos ali comendo. Diz, ah, essa comida não está muito boa. E aí o outro diz, não está boa mesmo. Mas está maravilhosa, gente. Tinha um buffet lá com 50 tipos de salada e o cara disse, não está muito boa. Tinha um buffet com 10 tipos de carne e não está muito boa. E aí um começa a dizer, pois é, não está legal mesmo, né? Daqui um pouco os 10 estão dizendo, não está legal. Mas se o primeiro disser, que comida boa essa. O outro diz, é mesmo. Ainda que não estava no gosto dele 100%, mas ele vai dizer, é mesmo. E o outro vai dizer, você percebe como a coisa vai influenciando? E aqui o homem medroso e tímido, aquela pessoa indecisa, ele vai guerrear ou não vai? Os oficiais já diziam, volte para casa. Mas eu creio que essa pessoa voltava para casa derrotada dentro dela mesma. Você sabe, se a gente às vezes, por uma fraqueza nossa, não avançamos em qualquer coisa da vida, também na fé, não avançamos, então tem um senso de derrota. Perdi a chance. Ou você vai dar o testemunho para alguém, Deus preparou tudo para você dar o testemunho, e você por alguma coisa de medo, você recuou. Você pensa, como é que eu deixei passar essa oportunidade? E assim em situações tantas da vida. Um trabalho. Às vezes é Deus abrindo uma porta. Mas Deus não vai te empurrar lá para dentro, não. Você vai ter que ter a sua coragem, a sua confiança no Senhor e entrar naquele trabalho. Porque na vida, meus irmãos, vamos dizer, tudo é uma guerra, não é? Lá no seu trabalho não é uma guerra diária? Não é uma luta diária? É produzir, é vender, é comprar, é tudo que envolve o trabalho nosso. Quem confia no Senhor, vai adiante. Eu tenho observado que até pessoas não crentes, muitas vezes são abençoadas, porque elas nem têm relacionamento com Deus, mas elas cumpriram um princípio da palavra de Deus, às vezes até sem saber. Um princípio de fé, por exemplo. Muitas pessoas empreendedoras, elas têm fé. Porque elas mas têm risco. Mas a fé dela é uma fé natural, não é fé sobrenatural. A fé natural dela é maior do que qualquer possibilidade de risco. E existe risco. Aliás, tudo na vida tem risco, não tem? quando você pegou o seu carro, o ônibus, ou de a pé e chegou até aqui, tinha risco de ser assaltado. E isso te impediu de vir? Não. Tinha risco de acidente, isso te impediu de vir? Não. Tinha muitos outros riscos, mas você veio. Por estar aqui, você deu passos de fé para chegar aqui. Também você acreditou que receberia algo aqui nessa noite. Você veio adorar a Deus, você veio receber a palavra, você acreditou, alguma coisa o pastor vai nos abençoar. Senão você não viria. Se você não, o pastor não vai falar nada com nada nessa noite. Não vou. Por chegar aqui, houve fé. Pois esse homem de coração tímido e medroso, ele devia ir embora para sua casa. Porque o medo se alastra. Da mesma forma, a fé se alastra para outros também. Então escolha viver por fé. Deus não mudou. Deus que socorreu Israel, Deus que socorreu a nós e continua socorrendo-nos diariamente, Deus não mudou. Você pode confiar. Não tem nada mais seguro na vida do que confiar em Deus. Guarda isso no teu coração. Às vezes a gente confia numa pessoa, no sentido de confiar na habilidade dela. Não que ela é teu salvador, não é esse tipo de fé. Mas você confia na perícia dela. Muito bem. Se você entregar o seu corpo para um médico fazer uma cirurgia, você está confiando nele, tem que confiar mesmo. Não confio no meu médico, então não vai. É ou não é? Você está entregando a sua vida naquele momento nas mãos de uma pessoa que você vai estar anestesiado e você confia que ele tem condições de te ajudar. É um tipo de fé. Você percebe como a gente usa a fé? No fundo, usamos a fé para tudo. Fé natural e fé sobrenatural. Mas confiar em Deus é seguro. Confiar num bom médico é seguro. Confiar num bom profissional de qualquer área é seguro. Mas, sobretudo, confiar em Deus. Porque daí, no nível humano, qualquer... Não existe a segurança absoluta. De novo, voltamos ao médico, ele já fez 10 mil cirurgias. E você vai confiante, ah, esse homem vai me salvar. Ele vai te operar e você morre. Você confia que ele tem habilidade, mas o outro nível de confiança depende de Deus. Tem gente que confia em carro. Você tem visto os maiores acidentes que acontecem? Qual o tipo de carro que mais se acidenta? Tem aqui uns seguradores, mas não é Fiat 147, né? Não? É Fusquinha, velho, caindo nos pedaços? Não. Qual o carro? Qual o carro não se acidenta? É o motorista que pilota, né? Mas que tipo de carro é o que mais está envolvido em grandes acidentes? Os mais potentes. Confere? Por quê? A pessoa confia na máquina. Isso é uma coisa da máquina. E a outra coisa, e eu sei que um nível de confiança tem que ter na máquina. E a outra coisa, ela diz, eu sou o cara, eu vou pilotar esse negócio. Agora sim, na freeway, o pessoal vai ver o que é um piloto. Se ele morrer sozinho, o problema é dele. Pior quando envolve os inocentes. Né? Mas quando a pessoa, ela aí vai para um nível, que aí na verdade já não é confiança, é um endeusamento, ou de outros, ou de si próprio, ou até de uma máquina. Tu coloca no nível divino aquilo que é exclusivo para Deus. Mas tu coloca uma pessoa ou uma coisa. Se uma pessoa é tímida, é medrosa, não serve para o reino de Deus. Tem que ter fé para andar com Deus, viu? Tem que ter fé para levantar a bandeira do Senhor num testemunho, numa palavra, numa oração por alguém. Tem que ter fé. Às vezes Deus te dá tantas oportunidades de exercer a fé. Exerça. De ajudar alguém, até às vezes num ambiente público. Ajude, até espiritualmente ajude. Não te intimide, não te recolha. Se você vai num consultório médico, ou mesmo andando num trem, num ônibus, e você tem uma pessoa do seu lado, e a conversa começa, e de repente, onde é que você vai? E aí você diz, eu estou indo fazer uma consulta. Mas qual é o teu problema? O outro pergunta, eu estou com um problema assim. Não, eu conheço o feiticeiro tal. Eles dão a receita logo. E nós? Se eu conheço Jesus Cristo, Ele pode te curar. Nós temos essa audácia, a fé, nós estamos em guerra. Coisas relativas a nós mesmos, as nossas propriedades, família, estamos em guerra. Negócios, estamos em guerra. E evangelismo, levar o reino de Deus adiante, estamos em guerra. Agora os tímidos não vão lá. Jesus disse uma vez que a pessoa que quer se resguardar, ela quer salvar sua vida, ela perde. Mas aquele que se expõe, vamos dizer, de uma maneira corajosa pelo Senhor, esse ganha a vida. Então, os conceitos de ganhar e perder são bem diferentes quando estamos falando de reino de Deus. Às vezes as pessoas pensam que retendo, segurando para si, elas vão ganhar algo. Não ganha. Às vezes as pessoas pensam, não, se eu segurar o dinheiro que é de Deus, eu resolvo o meu problema. Eu não conheço uma pessoa até hoje que resolveu o problema roubando o dízimo. Alguém conhece aqui? Pode levantar e dizer. Roubou de Deus e está bem. Que resolveu os seus problemas. Não, não tem, não existe. A pessoa está querendo saber mais que Deus. Não vai, não dá certo. Ou alguma pessoa que fez um caminho de desobediência e diz, eu sou feliz na vida, eu rompi com Deus, eu fiz a coisa minha moda e agora estou bem. Eu não conheço ninguém. Você conhece alguém que brigou com Deus e está mais feliz do que quando estava com Deus? Não, você não conhece. Porque isso é impossível. A gente tem encontrado tanta gente desviada do Senhor. Tanta gente. Quando tu fala com eles, ah, pastor, eu tenho que voltar para a igreja. A primeira coisa que eles devem dizer para você também quando eu tenho que... Ai, que saudade dos irmãos. Ô, saudade, vem aqui. Mata a saudade vindo, não só uma vez, ficando. Amém, irmãos? Se a pessoa dizer saudade, problema, ela gerou a saudade. Saudade é sempre por causa de um afastamento, não é? Ela que venha. E nós estamos no mesmo endereço, irmãos? Estamos, não estamos? Pois seja corajoso. Porque a coragem, aqui no caso da guerra, era uma expressão de confiança no Senhor. Você vai adiante, toca a tua vida para frente. Deus te protege, Deus te cuida, você sabe disso. Não perca oportunidades da vida. E nas questões espirituais, vá adiante. Ainda hoje de manhã estávamos falando. E quantas coisas nós compartilhamos que nós mesmos, pastores e obreiros aqui da igreja, um motivando o outro, um dizendo, mas confia. Quanta coisa recebemos de Deus. Exatamente por confiar. E se você estivesse e agora está aqui nessa reunião, você pode dizer, eu também recebi de Deus porque eu confiei. Eu não recuei. Em algum lugar da Bíblia você viu os crentes recuando? Nós somos um povo que andamos para frente. Não é de uma maneira maluca. Não. Com sabedoria nós vamos andar para frente. O próprio Senhor Jesus, ele sabia que lá pelo final do terceiro ano de ministério, ele sabia que seria crucificado. E ele foi a Jerusalém algumas vezes e não se expôs demais. Mas na última vez que ele foi, ele virou as mesas, estão lembrados? Se ele virasse na primeira vez que fosse a Jerusalém, já teria acabado. Então ele estava sempre indo adiante. Ele tinha os olhos lá adiante, ainda que em algum momento ele teve que contornar uma situação. Caminhar para um lado e para o outro. Mas ele nunca perdeu o alvo. Pode ser que na vida, às vezes você tem que dar um passo para trás para desviar um obstáculo. Mas não por perder o seu alvo. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Às vezes você tem que dar um recuo, sim. Como diz o pessoal, às vezes você perde uma batalhazinha. Mas você não perde a guerra toda. Você sabe onde quer chegar. E você não está... Você desviou, não. Não por medo. Você desviou, não por coragem. Não por timidez. O que Deus reprova e que não serve para o reino dele, é a pessoa que desconfia dele. Essa não serve. A tua fé está boa, meu irmão? E se você diz, pastor, minha fé não está legal. Que bom que você veio aqui hoje, então. Bom, ela vai levantar, já levantou essa altura. Os meus desafios são maiores que as minhas possibilidades. Que bom. Isso faz nós depender de Deus. Sabe, um dos problemas que às vezes eu creio que Deus não bota coisa demais na nossa mão. Falando agora de dinheiro, riqueza. Sabe qual pode ser um dos problemas? Que a gente começa assim, olha, Deus, está tão bom. Que o Senhor já pode dar mais atenção para os irmãos que estão mais apertados. Eu já não preciso tanto do Senhor. Isso é um pecado gravíssimo. Mas é, às vezes é um sentimento humano. Ali em Isaías diz, o pessoal diz, oh, Deus, nós temos uns carros velozes aqui, cavalos velozes. No Salmo, 1000 anos antes de Cristo, Salmo 20. Já dizia lá que o Davi viu que tinha gente confiando em carro, gente confiando em cavalo. Nós podemos ter todas as coisas desse mundo, sem deixar elas nos governar. Não é simples, mas podemos. Não podemos, irmãos? Davi foi um dos homens mais ricos e poderosos que já houve na face da terra. E ele soube gerenciar isso. Já o filho dele gerenciou bem no início, depois foi um desastre lá pelas tantas. Confie no Senhor. Mesmo quando tu é a minoria, mesmo quando as tuas possibilidades são infinitamente menores do que o desafio, continue confiando em Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. Vamos crescer? Vamos subir de nível, irmãos? Vamos subir? Não vamos dar para trás, não vamos abandonar o nosso alvo. Vamos lá, vamos pedir para Deus fortalecer a nossa fé, amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Eu gostaria que você pessoalmente fosse honesto consigo mesmo e com Deus. Eu te pergunto, você se enquadra, está classificado entre aqueles tímidos e medrosos? Ou você se classifica entre aqueles que vão adiante em qualquer situação da vida confiando no Senhor? Onde você se enquadra hoje de noite? Não quero dizer 5 anos atrás, 10 anos, não, hoje. Deus tem sido bom conosco, não permitindo momentos especiais da vida que venham guerras, por exemplo, como quando vai casar, quando tem uma coisa especial na vida. Deus, ó, nesse momento eu não vou permitir guerra para ti, para você desfrutar. Mas tem outros momentos que virão, guerras intensas. E você pode dizer, eu confio no Senhor. Ou renovo nessa noite a minha dependência, eu dependo de Deus. Muitos de nós temos mais recursos com o longo dos anos de trabalho. Temos mais amigos influentes. Temos mais possibilidades. Muitos melhoraram financeiramente, que bom. Mas não ponha a sua fé nessas coisas. Isso é tão frágil e transitório. Fale para Deus. Se você quer renovar a sua fé, porque a guerra vem e quem tem fé fraca não vai conseguir. Lutas vêm a todos, fracos e fortes. Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração para Ti. Talvez não abrimos nem para os nossos irmãos. Às vezes um marido não abre nem para a esposa não abre nem para o marido, a respeito dessa intimidade da fé. Uns podem estar tão bem, outros, quem sabe, às vezes tão fracos, ó Deus. Mas seja como for, a Tua palavra vem para erguer e levantar a todos. Obrigado, Senhor, que mesmo nos piores desafios, que parece que vamos morrer, parece que vamos ser engolidos, ali está o Senhor. Ainda que o inimigo tenha mais possibilidades, mais recursos, mais poder, mais fama, mais tudo, Mas ninguém vence o Senhor. Obrigado, Senhor. Se você está em luta hoje de noite, e você quer chegar aqui na frente no altar, eu quero ir lá me ajoelhar. Se você quer ficar de pé, fique de pé. Mas se é significativo para ti chegar aqui na frente, chegue aqui. Se Deus, eu quero entregar a minha situação particular a ti, a luta particular. Pode vir, meu irmão, pode vir, minha irmã. Estamos aqui na casa do Senhor. Você fica bem, mas quer te ajoelhar? Deus, eu quero chegar lá na frente. Você não precisa contar nada para ninguém, algo entre você e Deus. E se você quer contar, conte outra hora a um irmão mais velho, a uma irmã mais velha na fé, ou a um dos pastores, presbíteros. Se você precisa de ajuda, para alguém ajudar a carregar o teu fardo, que bom, peça ajuda. Chegue na presença de Deus. As pessoas têm medo quando pensam que estão sozinhas. Em casa, por exemplo. Se estamos em casa, os filhos se sentem tão seguros. Se eles estão sozinhos, às vezes eles estão com tanto medo. Você pode estar seguro que o Pai Celestial disse: eu estou contigo. Até terminar esse mundo, até a consumação dos séculos. Mas pastor, o meu caso é muito grave. Deus disse: eu estou contigo. Creia. Não permita o medo te dominar. Não permita. Essa luta você tem condições de combater, confiando no Senhor Todo-Poderoso. Deus nunca disse na Bíblia que não haveriam as lutas. Ele está dizendo aqui: haverão. Mas a minha companhia traz livramento. Vá andando, vá trabalhando, vá lutando. Isso é a parte humana. E o livramento sobrenatural, Deus sabe como fazer e a que hora fazer. Deus sabe. Pai querido, cada um de nós passa por medos e, como falava, às vezes os medos se renovam. Mas obrigado porque podemos renovar a nossa confiança em ti. O Senhor não tarda. O Senhor nunca se atrasou. O Senhor tantas vezes permite as lutas, mas diz que elas não serão maiores que a nossa capacidade de lutar. E acima de tudo, e acima de todos, está o Senhor. Fortalece cada dos irmãos, cada um, cada uma das irmãs. Esses que chegaram aqui à frente talvez tenham uma luta muito grande. Mas nós queremos tirar os olhos da luta. Não é que ela não exista mais, ela existe. Mas colocar nossos olhos em ti. Porque do Senhor é que vem a fé ao nosso coração. A cada um, Deus, que está nessa igreja hoje de noite, que não saia daqui dominado por medo, mas sim cheios da tua presença. As lutas estão lá fora, nos esperando. Mas nós vamos renovados e fortalecidos. Enche-nos da tua presença, Pai. Enche-nos de confiança. Quanto mais te conhecemos, mais confiamos. Porque mais conhecemos a tua habilidade, a tua capacidade, mas conhecemos o teu poder. Obrigado, Senhor. Obrigado que não estamos sós. Nos dá pena, Senhor, de olhar para esse mundo, sociedade sem Deus. Eles têm que lutar as lutas, as dores, as perdas, as angústias. Eles lutam sozinhos. Nós podemos nos apegar em ti e além do Senhor. Temos uma igreja inteira conosco. A tua igreja, Senhor. Obrigado. No nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus. Ao sairmos daqui, não saímos com dúvida nenhuma. Nosso coração não está ali como que não sabendo para que lado pender. Se para o medo ou para a confiança. Não. Nosso coração está inclinado para Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado. No nome de Jesus. Traz consolo ainda, Deus. Traz consolo, Deus, para quem tem vivido com perdas. Traz consolo. Eu quero te dizer, essa palavra final é uma palavra particular de Deus. De consolo para quem tem tido perdas. Deus te chama o Espírito Santo de consolador. E consolo porque Ele tira a dor e vai trazer alegria de novo. No nome de Jesus oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém, irmãos. Amém. Se vocês me perguntarem como Deus vai fazer, não sei. Quando Ele vai fazer, não sei. Mas uma coisa sabemos juntos. Ele fará. Amém, irmãos? Amém. Eu gosto muito dessa expressão. Que Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Agora, não transfira para Deus as lutas que você tem que lutar. Sabia? Não transfira para Deus. Deus não vai trabalhar no seu lugar. Amanhã de manhã, levanta cedinho e vai trabalhar. Entenderam, irmãos? Tem louça para lavar hoje de noite ainda? Deus não vai lavar sua louça. Lave. Sabe por que eu digo isso? Que às vezes as pessoas fazem umas orações que não tem nexo. Agora, Deus vai te ajudar com ânimo para lavar a louça? Amém. Amanhã de manhã, Deus me dá ânimo para trabalhar. Ânimo para ter boas conquistas. Amém. Está certa a oração. Uma vez um irmão me disse, vou pedir para os anjos lavar a louça lá em casa. Acho que a louça dele já apodreceu há muito tempo. Não, isso é conversa mole, né, irmãos? Aquilo que é humano, aqui, ó, a luta, quem é que guerreou lá no território de Israel, não foi o Israel? Que tinha que conquistar 7 nações que moravam lá dentro? A luta é nossa. Agora o poder é de Deus.